Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt. José Carlos Alexandrino foi eleito por unanimidade presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. José Carlos Alexandrino, quando chegou ao poder autárquico, era um homem sem passado político e ainda por cima chegou ao poder quando não havia dinheiro. O país, recorde-se, esteve mesmo à beira da bancarrota. José Carlos Alexandrino aprendeu muito depressa duas artes, a arte da política e a arte da sobrevivência. Utilizou como arma a proximidade com as pessoas. De resto, José Carlos Alexandrino foi muito antes do que Marcelo Rebelo de Sousa o presidente dos afetos. E foi esse aspecto que permitiu que José Carlos Alexandrino, com a proximidade às pessoas e numa gestão de afetos única e incomparável com o passado autárquico de Oliveira do Hospital, conseguisse duas vitórias eleitorais sem paralelo histórico e que literalmente tiraram do mapa a concorrência. Eis quando José Carlos Alexandrino estava pronto para exercer o seu último mandato e de algum modo coroar a sua passagem pela política autárquica, que o destino lhe volta a pregar uma partida. O Conselho de Oliveira do Hospital ardeu. Literalmente, ardeu. José Carlos Alexandrino, a partir dessa altura, nunca mais teve sossego como autarca. Mas o destino é mesmo assim. De vez em quando, muda de lado. E eis que agora ele é coroado por unanimidade como presidente da CINE. E porquê é que tudo isto acontece? Porque José Carlos Alexandrino, entre todas as outras características que tem uma que é completamente sublinhada por todos aqueles que o conhecem. A autenticidade. José Carlos Alexandrino é um presidente autêntico. E as pessoas autênticas, mais cedo ou mais tarde, são felizes. Bom fim de semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt.